Fecheiros 105, capítulo 55, Cativeiro 2, River Run, março de 1770. Brianna passou o pincel úmido pela beira da paleta, tirando os excessos para formar uma boa ponta. Encostou a ponta na mistura verde-cobalto e acrescentou uma linha fina de sombra à beira do rio. Ouviu passos no caminho atrás dela, vindos da casa. Reconheceu o passo duplo, rítmico. Era a dupla mortal. Ficou um pouco tensa, controlando-se para não pegar na tela molhada e colocá-la fora de vista, atrás do mausoléu de Hector Cameron. Não se importava com Jocasta, que frequentemente vinha sentar-se com ela, enquanto pintava de manhã, para discutir técnicas de pintura, como fazer pigmentos e coisas assim. De facto, ela gostava da companhia da tia-avó e adorava as histórias que a senhora contava da sua época de menina na Escócia, da avó de Brianna e dos outros Mackenzie de Leor. Mas quando Jocasta trazia consigo o cão, olho que vê consigo, a coisa era diferente. Bom dia, sobrinha. Amanhã não está demasiado fria? Jocasta aproximou-se, a capa a envolver-lhe o corpo, e sorriu para Brianna. Se já não soubesse, não teria notado a cegueira da tia. Não, está-se bem aqui. Os túmulos bloqueiam o vento. Mas já acabei por hoje. Ainda não tinha acabado, mas enfiou o pincel dentro do vidro de terbentina e começou a raspar a paleta. Maldita fosse se ela pintasse com Ulisses a descrever a Jocasta cada uma das suas pinceladas. Ai, sim? Bem, deixa aí as tuas coisas, o Ulisses leva-as. Abandonando a tela relutantemente, Brianna agarrou no seu bloco de pintura e colocou-o debaixo do braço, dando o outro a Jocasta. Não deixaria o seu bloco com o senhor que tudo vê e tudo relata, para que ele espreitasse. Hoje temos companhia, disse Jocasta, voltando-se para casa outra vez. O juiz Alderdice, de Cross Creek, e a mãe. Achei que gostarias de ter tempo de trocar de roupa antes do almoço. Brianna mordeu o interior da boca para se controlar e não expressar nada contra a indireta. Mais visitas. Naquelas circunstâncias, ela não podia recusar-se a receber os convidados da tia, nem mesmo a trocar de roupa para os receber. Mas podia desejar que Jocasta fosse muito menos sociável. O fluxo de visitas era constante. Para o almoço, chá, jantar, pequeno almoço, para comprar cavalos, vender vacas, negociar madeira, emprestar livros, trazer presentes, tocar música. Vinham de terras vizinhas, de Cross Creek e de longe, como Edenton e New Bern. A quantidade de pessoas que Jocasta conhecia era impressionante. Ainda assim, Brianna notara um aumento na tendência dos visitantes serem homens, solteiros. Fedre confirmou as suspeitas de Brianna, expressadas enquanto a criada procurava um vestido limpo. Não há muitas mulheres solteiras na colónia, observara Fedre, quando Brianna mencionou a coincidência peculiar de a maioria dos visitantes recentes serem solteirões. Fedre lançou um olhar para a barriga de Brianna, que crescia notoriamente sob a blusa larga de musselina, muito menos jovens, sem falar de mulheres futuras donas de River Run. O quê? Perguntou Brianna. Parou com os cabelos meio apanhados e olhou para a criada. Fedre tapou a boca com a mão, graciosamente, arregalando os olhos. A sua tia não lhe contou? Pensei que soubesse. Caso contrário, não teria dito nada. Bem, agora que disseste tudo, continua. O que é que queres dizer com isso? Fedre, coscovilheira nata, precisava de pouca insistência. O seu pai e eles ainda não tinham partido há menos de uma semana quando a menina Joe chamou o advogado Forbes e mudou o seu testamento. Quando ela morrer, uma parte do dinheiro vai para o seu pai. Alguns pertences para o Sr. Farquhar e para outros amigos dela. Mas tudo o resto é seu. A terra, a madeira, a serração. Mas eu não quero. A sobrancelha elegantemente erguida de Fedes expressava profunda dúvida, mas logo baixou, ignorando a reação. Bem, não é o que a menina quer, imagino. Mas a menina Joe costuma fazer o que ela quer. Brianna pousou a escova de cabelo lentamente. E o que é que ela quer? Perguntou. Por acaso também sabes isso? Não é um grande segredo. Ela quer que River Run dure mais do que ela e que pertença a alguém do seu sangue. Faz sentido para mim. Ela não tem filhos nem netos. Quem mais poderá cuidar das coisas dela? Bem, tem o meu pai. Fed estendeu o vestido sobre a cama e franziu o senho para ele, ao olhar para a barriga de Brianna. Este vestido só vai servir durante mais algumas semanas, pela maneira como essa barriga está a crescer. Sim, tem o seu pai. Ela tentou transformá-lo no herdeiro, mas pelo que soube, ele não quis. Contraiu os lábios, divertida. Aquele é um homem teimoso. Foi para as montanhas e viveu como um índio, só para não fazer o que a menina Joe queria que ele fizesse. Mas o senhor Ulisses acha que o seu pai tinha o direito aos bens. Ele e a menina Joe brigariam dia e noite se ele tivesse ficado. Brianna enrolou o outro lado do seu cabelo, mas o gancho escorregou de novo, deixando-o cair. Deixe-me fazer isso, menina Bri. Fedes colocou-se atrás dela, tirou o gancho e começou a trançar o outro lado do cabelo. E todos estes visitantes? Estes homens? A menina Joe vai escolher-lhe um bom, disse Fedes. A menina não pode cuidar da propriedade sozinha. Assim como a menina Joe também não pôde. Aquele senhor Duncan foi um presente de Deus. Não sei o que ela faria sem ele. A perplexidade dava espaço à indignação. Ela está a tentar arranjar-me um marido? Está a expor-me assim como um troféu? Fedre parecia não ver qualquer problema nisso. Franziu o senho, prendendo uma madeixa na trança. Mas ela sabe de Roger. Sabe a respeito do Sr. Wakefield. Como pode estar ela a tentar casar-me com... Fedre sussurrou, não sem solidariedade. Para ser sincera, acho que ela acredita que eles não vão encontrar o homem. A menina Joe sabe como são os índios. Todos já ouvimos o Sr. Myers falar sobre os iroqueses. Estava frio no quarto, mas o suor surgiu na testa e no queixo de Brianna. Além disso, continuou Fedre, amarrando um laço azul na trança, a menina Joe não conhece esse Wakefield. Talvez ele acabasse por não ser um bom administrador. Ela deve achar melhor casá-la com um homem que ela saiba que pode administrar bem a propriedade. Juntá-la aos bens dele, talvez, e melhorar essa propriedade para si. Não quero uma propriedade melhorada. Eu não quero esta propriedade. A indignação estava a dar lugar ao pânico. Fedes atou a ponta da fita com um leve floreio. Bem, como eu disse, não é tanto o que a menina quer. É o que a menina Joe quer. Agora, vamos experimentar este vestido. Ao ouvir um som no corredor, Brianna virou a página do seu caderno de desenho para um desenho ainda não finalizado, feito a carvão, de um rio e as suas árvores. Mas os passos passaram e ela relaxou, voltando a ir para a página onde estava. Ela não estava a desenhar, o desenho estava completo. Só queria olhar para ele. Tinha-o desenhado de perfil, a 3/4, a cabeça inclinada enquanto ele afinava a guitarra. Não mais do que um esboço, mas tinha captado tão fielmente a linha da cabeça e do corpo que a memória confirmava. Olhou para o esboço e invocou-o, trazendo-o para tão perto dela que quase lhe podia tocar. Havia outros, algumas trapalhadas mal feitas, outros quase bem conseguidos. Poucos que eram bons desenhos em si mesmos, mas que falharam em capturar o homem por trás das linhas. Um ou dois, como este, com o qual ela se consolava nos fins das tardes cinzentas, quando a luz começava a esmorecer e os fogos das lareiras ardiam lentamente. A luz esbatia-se agora sobre o rio, a água a diminuir de um tom prateado, vivido, para um brilho suave de estanho. Havia outros, esboços de Jamie Fraser, da sua mãe, de Ian. Ela começara a desenhá-los por se sentir só e olhava para eles agora com medo, na esperança que estes fragmentos de papel não fossem a única coisa que restava da família que conhecera tão brevemente. Para ser sincera, acho que ela acredita que eles não vão encontrar o homem. A menina Jocasta sabe como são os índios. As suas mãos estavam úmidas. O carvão manchava o canto de uma página. Um passo leve soou perto da porta da sala. E ela fechou o caderno rapidamente. Ulisses entrou com uma vela acesa na mão e começou a acender as velas do grande candelabro. Não precisa de acender todas por minha causa, disse Priana, por não querer perturbar a silenciosa melancolia da sala, como por humildade. Não me incomoda ao escuro. O mordomo sorriu delicadamente e continuou o seu trabalho. Acendeu cada uma das velas com precisão e as chamas pequenas elevaram-se como um gênio que aparecesse ao toque da varinha do mágico. A menina de Jô vai descer daqui a pouco, disse ele. Ela pode ver as luzes e o fogo. Assim ela sabe onde está, dentro da sala. Terminou e soprou a vela. E depois encaminhou-se pela sala com os passos leves de sempre, organizando a pequena desordem deixada pelos convidados da tarde. Pôs lenha na fogueira e soprou para que as chamas crescessem. Ela observou os movimentos pequenos e precisos das mãos bem cuidadas, a sua completa atenção ao posicionamento correto da garrafa de whisky e dos copos. Quantas vezes tinha ele já organizado aquela sala? Quantas vezes havia devolvido cada móvel ao seu lugar, cada item de decoração, para que a mão da sua patroa não atirasse nada ao chão? Uma vida inteira dedicada às necessidades de outra pessoa. Ulisses sabia ler e escrever em inglês e em francês. Sabia lidar com números. Sabia cantar e tocar cravo. Toda esta habilidade e aprendizagem usadas apenas para a diversão de uma velha senhora autocrática que dizia vem e ele vinha, que dizia vai e ele ia. Assim, assim era a maneira de ser de Jocasta. E se Jocasta fazia as coisas à maneira dela, ela iria ser a dona deste homem. Este pensamento era irracional. Pior, era ridículo. Ela mexeu-se impacientemente na cadeira, tentando afastá-lo. Ulisses percebeu o leve movimento e virou-se para ver se ela precisava de alguma coisa. Ulisses, disse ela, quer ser livre? Assim que as palavras foram ditas, mordeu a língua, sentiu o rosto corar de arrependimento. Desculpe-me, disse ela de supetão e olhou para as mãos retorcidas no colo. Foi uma pergunta terrivelmente indelicada. Por favor, perdoe-me. O mordomo, alto, não disse nada, mas olhou para ela por um momento confuso. Depois ajeitou a peruca ligeiramente e virou-se para continuar a tarefa, pegando nos desenhos espalhados sobre a mesa e organizando-os numa pilha. Eu nasci livre, disse ele finalmente, tão baixinho que eu não tive a certeza de que o tinha ouvido. A sua cabeça estava inclinada, os olhos nos dedos negros e compridos que pegavam nas peças de marfim do tabuleiro e arrumava organizadamente na sua caixa. O meu pai tinha uma pequena quinta, não muito longe daqui, mas morreu devido à mordidela de uma cobra, quando eu tinha 6 anos, mais ou menos. A minha mãe não podia manter-nos, não era suficientemente forte para a lavoura. Então, vendeu-se a si mesma, deixando o dinheiro com um carpinteiro, para que me aceitasse como aprendiz, quando eu tivesse idade, para que eu aprendesse um ofício útil. Ele colocou a caixa de marfim na sua posição na mesa de jogo e limpou as migalhas de bolo que tinham caído sobre o tabuleiro. Mas depois ela morreu, continuou ele. E o carpinteiro, em vez de me aceitar como aprendiz, disse que eu era o filho de uma escrava e que, pela lei, eu era um escravo. Assim, vendeu-me. Mas isso não é correto. Ele olhou para ela com paciência, divertido, mas não disse nada. E o que é que o direito tinha a ver com aquilo? Disseram os seus olhos escuros. Tive sorte, disse ele. Fui vendido, barato, porque eu era pequeno e fraco, a um professor, a quem muitos donos de terras em Cape Fear tinham contratado para ensinar os seus filhos. Ele ia de casa em casa, ficava em cada uma durante uma semana ou um mês, e eu ia com ele, atrás dele, em cima do cavalo. Tratava do animal quando parávamos e realizava pequenas tarefas que ele solicitava. E como as viagens eram longas e enfadonhas, ele falava comigo enquanto viajávamos. Cantava, ele adorava cantar e tinha uma voz maravilhosa. Para surpresa de Brianna, Ulisses pareceu ligeiramente nostálgico, mas depois abanou a cabeça, acordando para a realidade, e pegou num pano do bolso com o qual limpou o aparador. Foi o professor quem me deu o nome de Ulisses, disse ele de costas para ela. Ele sabia um pouco de grego e também um pouco de latim, e para sua diversão, ensinou-me a ler nas noites em que a escuridão nos envolvia e éramos forçados a acampar na estrada. Os ombros esguios e eretos ergueram-se ligeiramente. Quando o professor morreu, eu era um jovem de 20 e poucos anos. Hector Cameron comprou-me e descobriu os meus talentos. Nem todos os senhores valorizavam tais características num escravo. Mas o Sr. Cameron não era um homem comum. Ulisses sorriu ligeiramente. Ele ensinou-me a jogar xadrez e apostava nas minhas vitórias contra os amigos dele. Ensinou-me a cantar e a tocar cravo para que eu pudesse entreter os seus convidados. E quando a menina Jocasta começou a perder a visão, ele pôs-me ao serviço dela para que fosse os seus olhos. Como é que se chamava? O seu nome verdadeiro? Ele parou a pensar e depois esboçou um sorriso forçado. Acho que não me lembro, disse ele educadamente e prosseguiu. Capítulo 56. Confissões da carne. Ele acordou um pouco antes do amanhecer. Ainda estava muito escuro, mas o ar tinha mudado. As chamas tinham-se apagado e o ar da floresta passava pelo seu rosto. Alexandre não estava ali. Roger estava sozinho, sob a pele de veado, com muito frio. Alexandre, sussurrou ele com a voz rouca. Père Férigot, estou aqui. A voz do jovem padre estava tranquila, um tanto distante, apesar de ele estar a menos de 1 metro de si. Roger apoiou-se no cotovelo, semicerrando os olhos. Quando o sono deixou os seus olhos, começou a ver um pouco. Alexandre estava sentado de pernas cruzadas, as costas muito retas, o rosto voltado para o quadrado da saída de fumo por cima. Sente-se bem? Um dos lados do pescoço do padre estava manchado de sangue escuro, mas o seu rosto, o que Roger conseguia ver, parecia sereno. Eles vão matar-me, não tarda nada. Talvez hoje. Roger sentou-se, puxando a pele de veado contra o peito. Já estava com frio e o tom calmo do padre congelou-o. Não, disse ele, e teve de tossir para limpar o pó das cinzas da garganta. Não vão fazer isso. Alexandre não se deu ao trabalho de contradizê-lo. Não se mexeu. Estava nu, alheio ao ar frio da manhã, olhando para cima. Por fim baixou o olhar e virou a cabeça para Roger. Pode ouvir a minha confissão? Não sou um sacerdote. Roger colocou-se de joelhos e gatinhou pelo chão, segurando a pele desajeitadamente à sua frente. O senhor vai congelar. Tape-se com isto. Não importa. Roger não sabia se ele queria dizer que não importava o facto de estar frio ou se não importava Roger não ser padre. Pousou uma mão no ombro nu de Alexandre. Independentemente de ter importância ou não, o homem estava frio como gelo. Roger sentou-se ao lado de Alexandre, o mais perto que pôde, e envolveu o corpo dos dois com a pele. Roger sentiu a sua pele arrepiar-se no ponto onde a pele gelada do homem o tocava, mas não se incomodou. Inclinou-se mais para perto, querendo urgentemente oferecer a Alexandre um pouco do seu calor. — O seu pai? — disse Alexandre. Ele virara a cabeça. A sua respiração soprava no rosto de Roger e os seus olhos eram buracos negros no rosto. Disse-me que ele era padre. Pastor, sim, mas eu não. Ele percebeu o outro homem fazer um gesto para indicar que não havia problema. Em momentos de necessidade, qualquer homem pode fazer o papel de padre, disse Alexandre. Os seus dedos frios tocaram na coxa de Roger brevemente. Pode ouvir a minha confissão? Se for o seu desejo, sim. Sentiu-se estranho, mas não faria mal. E se isso ajudasse o outro de alguma maneira? A barraca e a povoação lá fora estavam em silêncio à sua volta. Não se ouvia nada além do vento nos pinheiros. Ele pigarreou. Pretendia Alexandre começar ou ele próprio tinha de dizer algo primeiro. Como se o som tivesse sido um sinal, o francês virou-se para ele, baixando a cabeça de modo que a luz lhe iluminou o cabelo dourado do topo da cabeça. Abençoe-me, padre, porque eu pequei, disse Alexandre em voz baixa. E com a sua cabeça inclinada para a frente, as mãos dadas no colo, confessou-se. Enviado de Detroit com um comboio de índios Huron, ele seguira rio abaixo até à povoação de Sainte-Berthe de Ronval para substituir o padre idoso responsável pela missão, cuja saúde estava abalada. Eu era feliz lá, disse Alexandre, com uma voz meio saudosista que os homens usam para narrar factos que aconteceram há décadas. Era um lugar selvagem, mas eu era muito jovem e fervoroso na minha fé. Gostava de dificuldades. Jovem? O padre não podia ser muito mais velho do que Roger. Alexandre encolheu os ombros, ignorando o passado. Passei 2 anos com os Huron e converti muitos. Depois fui com um grupo deles a St. Stanwix, onde havia uma grande reunião das tribos da região. Lá conheci Kenny Yanaisi Tago, um líder de guerra dos moicanos. Ele ouviu-me pregar e, movido pelo Espírito Santo, convidou-me para regressar consigo para a sua povoação. Os moicanos estavam atentos à conversão. Parecia uma oportunidade enviada dos céus. Então Père Férigot descer ao rio de canoa na companhia de Kenny, Yanice e Tago e os seus guerreiros. Esse foi o meu primeiro pecado, disse ele baixinho, o orgulho. Ergueu um dedo a Roger, como se sugerisse que ele os contasse. Ainda assim, Deus estava comigo. Os moicanos tinham ficado ao lado dos ingleses durante a recente guerra entre franceses e índios e mais do que desconfiavam do jovem padre francês. Ele tinha persistido, aprendido a língua dos moicanos para poder pregar-lhes na língua deles. Conseguira converter vários de povoação, mas não todos. No entanto, entre os convertidos estava o líder. Por isso ele foi protegido de interferências. Infelizmente, o Sachem da povoação opunha-se à sua influência e havia um mal-estar constante entre cristãos e não cristãos na povoação. O padre umedeceu os lábios secos e depois pegou na jarra de água e bebeu. E então, disse ele, respirando fundo, cometi o meu segundo pecado. Apaixonara-se por uma das convertidas. O senhor teve mulheres antes? Roger teve dificuldade em perguntar, mas Alexandre respondeu com tranquilidade, sem hesitar. Não, nunca. Ele respirou nesse momento. Não foi uma risada, mas uma expressão de sarcasmo. Pensei que fosse imune a essa tentação, mas o homem é frágil diante dos desejos da carne do demónio. Ele vivera na casa grande da jovem durante alguns meses. Depois, uma manhã, acordara cedo e tinha ido ao riacho lavar-se e viu o próprio reflexo na água. Houve uma perturbação repentina na água e a superfície tremeu e uma boca enorme aberta apareceu na superfície, desfazendo o reflexo do meu rosto. Tinha sido uma truta a saltar para caçar uma libélula, mas o padre, abalado pela experiência, viu aquilo como um sinal de Deus, de que a sua alma corria o risco de ser engolida pela boca do inferno. Foi à casa grande e agarrou nas suas coisas e foi morar sozinho num pequeno abrigo, fora da povoação. No entanto, deixara a sua amante grávida. Foi isso que causou o problema que o trouxe aqui? Perguntou Roger. Não, não exatamente. Eles não veem as questões do casamento e da moralidade como nós, explicou Alexandre. As mulheres deitam-se com os homens que querem. E o casamento é um acordo que dura enquanto os parceiros se derem bem. Se não se entendem mais, a mulher pode expulsar o homem da sua casa ou ele pode ir-se embora. As crianças, se existirem, ficam com a mãe. Mas então? A dificuldade foi que eu sempre, como padre, me recusara a batizar bebés, a menos que os dois pais fossem cristãos e em estado de graça. Entenda, isso é necessário para que a criança seja criada na fé, já que os índios costumam ver o sacramento do batismo como algo que não passa de um dos seus rituais pagãos. Alexandre respirou fundo. E é claro que eu não podia batizar aquela criança. Isso ofendeu e deixou horrorizado Kenny e Anise Tago, que insistiu para que eu o fizesse. Quando me recusei, ele mandou que eu fosse torturado. A minha rapariga intercedeu por mim e eu fui incitado nisso pela sua mãe e por várias outras pessoas influentes. Consequentemente, a povoação foi despedaçada pela controvérsia e pela dissidência de opiniões. E, por fim, o Sachem decretou que eles deveriam levar o Père Alexandre à Oniarekanata, onde um conselho imparcial poderia julgar o que deveria ser feito para restaurar a harmonia entre eles. Roger coçou a barba. Talvez a antipatia dos índios aos europeus cabeludos fosse a associação com os piolhos. Receio não estar a perceber muito bem, disse ele cuidadosamente. O senhor recusou-se a batizar o seu próprio filho porque a mãe não era uma boa cristã? Alexandre pareceu surpreendido. Ah, não! Ela mantém a sua fé, apesar de que teria todas as desculpas se não mantivesse, acrescentou ele e suspirou. Não, não posso batizar a criança não por causa da sua mãe, mas porque o pai dela não está em estado de graça. Roger passou a mão na testa, esperando que o seu rosto não mostrasse a sua indignação. Ah, é por isso que o senhor se queria confessar a mim? Para poder voltar a um estado de graça e assim ser capaz de... O padre interrompeu com um gesto simples. Permaneceu em silêncio por um momento, com os ombros magros, encolhidos. Deve ter passado a mão na sua ferida por acidente. A massa de sangue voltara a escorrer lentamente pelo pescoço. Perdoe-me, disse Alexandre. Não lhe deveria ter pedido. É que eu fiquei tão feliz por poder falar a minha língua que não resisti à tentação de acalmar a minha alma contando-lhe tudo a si. Mas não adianta. Não existe absolvição para mim. O desespero do homem era tão evidente que Roger pousou uma mão no braço do padre, desejando acalmá-lo. Tenha certeza? O senhor disse que em momentos de necessidade... Não é isso. Ele colocou a mão em cima da de Roger, apertando-a, como se pudesse conseguir força naquele toque. Roger não disse nada. Depois de um momento, Alexandre levantou a cabeça e olhou para Roger. A luz do exterior tinha mudado. Havia um ligeiro brilho, uma claridade no ar, quase luz. A sua respiração saiu branca da boca, como fumo, subindo em direção à abertura por cima. Apesar de eu confessar, não serei perdoado. Deve ocorrer arrependimento real para que a absolvição seja obtida. Devo rejeitar o meu pecado e eu não consigo fazer isso. Calou-se. Roger não sabia se devia falar nem o que dizer. Pensou que um padre diria algo assim como... Sim, meu filho. Mas ele não conseguia. Em vez disso, pegou na outra mão de Alexandre e segurou-a com força. O meu pecado foi amá-la, disse o padre muito suavemente. E isso eu não consigo controlar.